Salve, salve, fora do eixo, telefone sem fio, de volta a Belo Horizonte, com a caravana Fora do Eixo Minas, uma parte do Fora do Eixo Minas voltando do Congresso Nacional, muito produtivo o Congresso. Vamos conversar com a galera aqui a respeito das percepções do Congresso, as novas deliberações que todo mundo vai encaminhar em suas cidades, nos seus respectivos coletivos. Ela não é a Raíssa, a Raíssa do Colcheia, bastante elogiada durante o Congresso. Raíssa! Raíssa! Raíssa! Gente, vamos garantir a palavra aí, ó. Garantir a fala. Ela tá tímida, mas, bom, alguém do Colcheia, fala um pouco aí. Primeiro Congresso. Fala aí, Ana Paula. Também tô tímida demais. Mas foi muito bom o Congresso. Aprender muita coisa. Estamos na expectativa aí. Vocês estão contempladas? Muito contempladas. Contempladas, cansadas. Massa, sim. Foi uma semana muito intensa e depois disso, qual que é os caminhos que vocês vão seguir lá em Sete Lagoas? Assim? O que vocês já bolaram, já planejaram? Agora organizar o coletivo, dividir funções, fazer o planejamento de 2011 e organizar e explicar pro pessoal que ficou o que é circuito, ter uma base teórica melhor do processo. É isso aí. Agora o Helder, grande figuraço também, que veio lá de Ipatinga. O Helder, fala aí de suas percepções aí do Congresso Fora do Eixo e do Festival Jambolada. Bom pra caralho, velho. Muito bom, velho. Muito bom, bicho. Pode crer. Bom demais. Bancada do Beck não movimentou no final, não, velho. O pessoal ficou meio em cima do muro. No final, o pessoal articulou que deveria. No começo agitou, falou muito, mas no final deixou a desejar. E aqui, vocês estão voltando com a bagagem para estruturar o coletivo lá pé de cabra? Demais, é isso que a gente quer, ó. Vamos ver, né? Chicão também de Patinga aí, já tá na área com a banquinha de CD, fala aí, Chicão. É, nós tá na área, tá ligado, mano? É, a banquinha do CD vai fortalecer a conferência, chegar lá é nós, vai pra colar lá dia 6. Que vai rolar dia 6, cara? Vai rolar... O Lucas vai lá fazer um debate, é um evento, nós chamamos Balido, vai ter El Effect lá do Rio, três bandas da cidade, muita mulher que bebe gasolina, um cara chato que veste preto, metido a metaleiro, mas no final vai ser bom, vamos lá que vai ser bom. Pode crer, e de lá você acha que vai tirar um encaminhamento mesmo pro pé de cabra avançar dentro do Fora do Eixo Minas? Espero que sim, cara, pois indicaram até pra começar agora a gente pra tentar já ser ponto fora do eixo, só de conclusão pra ser de início, ponto parceiro, pra desenvolver mais, aprender mais. Mas aí que a gente vai o Lucas, vai o Tal, a gente conseguir levar a galera lá pra passar experiência, mais experiência, trazer mais gente pra cidade, pra fortalecer a conferência mesmo. Pode crer. E pra que lado que Patinga tá, cara? Partindo pro lado desse putão que peitou aí, velho. Puta merda, velho. A viagem aqui já tava pesada já. Agora a van tem mais ou menos 17 pessoas. Tá presente aqui o Semifusa, o Forceps, Coletivo Vatos, Coletivo Colcheia, Coletivo Pé de Cabra e o Pegada. Pegada também tá presente. E o motor também, né? Acelerando, pisando fundo pra gente chegar rápido. Conversar com o Marcão também, que tem uma reivindicação muito séria dentro do Fora do Eixo em relação à distribuição de camisa, né, não, Marcão? É, eu estou montando agora e encabeçando a bancada da diversidade, que todos os coletivos agora façam camisas X Extra Mega Power Super GG Power G. Por favor, atendam. Pode crer, lá no Escambo já vamos aplicar essa bancada lá pra te contemplar, viu, Marco? Valeu, valeu. Mas é isso aí, galera. O Congresso foi super produtivo. Várias bancadas que já haviam sendo cogitadas há algum tempo foram formalizadas. Teve um coro muito grande de adesão. São elas, por exemplo, a bancada do meio ambiente com a Maíra, que já tá puxando esse debate há mais de um ano. O FEL, que é o Fora do Eixo Letras, na qual também eu faço parte, e já teve uma adesão muito grande, 15 pessoas dentro do FEL. A gente vai trabalhar com a literatura livre, com textos, ensaios, produção de livro, distribuição, tudo isso dentro do FEL. Teve uma discussão sobre a legalização também, a bancada do Legalize da maconha, que ainda está embrionária, mas teve também vários adeptos aí. E por aí vai, bancada jurídica, Fora do Eixo me mostrando maturidade, uma sistematização muito forte para poder virar um novo modelo mesmo de sociedade dentro do país. Agora começar com o Tim aqui também, que está encabeçando o Clube do Cinema também, ralou bastante. Fala aí, Tim, como que foi a movimentação do Clube de Cinema aí durante o congresso? Cara, massa demais. Deu pra articular, assim, algumas coisas, algumas produções, até inclusive a relação do produto autoral, assim mesmo, né? Da distribuição de filmes que a galera tá fazendo aí. Formalização mesmo da DF5, né, que é a distribuidora agora do Fora do Eixo, desse material autoral da galera. E também teve uma coisa que é o Cine Jambolão, que foi alguns vídeos passando lá, até durante o show mesmo, rolando e tal. Galera curtia o show, aí ia lá dar uma descansada, assistir um vídeo, foi bem massa, assim. Voltando renovado lá pra Ribeirão, cara, os encaminhamentos aí do congresso? Claro, claro. A cabeça borbulha, assim, né, de ideias e tudo mais. E o lance de juntar com a galera, né, além de todo o trabalho que a gente faz na internet, assim, o lance de chegar e conhecer a galera assim mesmo, tal, de trocar ideia, de sentar e tal, acho que é muito massa, que fortalece muito, assim, o trabalho mesmo, né, e tal. Acho que facilita bastante, assim, conhecer, ter o convívio mesmo com o pessoal, assim. Acho que é massa. foradoeixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Caralho, a tal da bancada da Holística também, cara. A energia que rolou nesse congresso foi realmente muito intensa. O que o Tim falou, dá pra ver em todos os representantes dos coletivos, todo mundo voltando pra casa muito empolgado, com a cabeça cheia de ideias, a fim de trabalhar bastante. Isso foi uma coisa, é fato. Tem ninguém que voltou menos esclarecido, ficou tudo mais transparente agora. E tem muito mais gente aqui que eu queria conversar. Ô Fred, dá um alô pro telefone sem fio aí, cara. Você tá muito longe. Alô, telefone sem fio, tudo bem? O pessoal tá longe, não dá pra rodar o meu equipamento de gravação, que ele é muito grande, muito pesado. O Fred tá passando a marcha pro motorista lá na frente. Fofão lá atrás também. O grande figura lá do TV 301 fez sucesso lá. O programinha que foi ao ar durante o congresso, aí um episódio só, infelizmente. Fala aí, salve, salve, Bray. Ô, salve, salve, galera. Tô muito feliz de estar aqui com vocês todos. Já tô com saudade já do terceiro congresso e planejando pra ir pro quarto já, hein. Pode que, Bray que descobriu um talento dele que ele não tinha. Já estamos encaminhando ele pro palco Fora do Eixo. O cara fez várias performances aí. Conta um pouco das performances suas aí, Bray. Ah, é mais palhaçada mesmo, só pra divertir um pouco mesmo, zoar um pouco, se tensionar, e é isso aí. Tamo aí, Tiranossauro, Baleia Calhada, tá na área. Breaker faz parte do Semifuso e da banda Verto também, juntamente com o Rodolfo, que tá ali na frente também. E é isso aí, galera. Vamos curtir um pouco de som da van, direto da van, um som autoral aí que eu não desconheço. Alguém sabe o que é esse som aí que tá rolando? Vandaluz. Desconheci. Vamos ouvir um pouco de Vandaluz então aí. A van, a gente já tá nela, só tá faltando a luz. Puta que pariu, tem as piadinhas aqui. Escutar isso. É mais bala. Inclusive teve o troféu piada também, que foi o troféu Marlon. Cadê? Quem ganhou mesmo? Foi o. Nem foi a Raíssa, foi alguém que não é do Fora do Eixo Minas, que a gente não ia levar esse troféu pra casa, não. Nem deixaram disputar? Pô, então disputa aí, pode entrar, vamos entrar aí. Minas, 80% é serra, sabia? Por quê? Os outros 20% é planície. Momento da foto oficial aqui na van. É isso aí, moçada. Uma semana, durante uma semana, quase todos os coletivos, mais de 300 pessoas reunidas na cidade de Uberlândia para discutir, criar e fomentar possibilidades culturais dentro do circuito Fora do Eixo, dos princípios do circuito Fora do Eixo. Tivemos várias participações marcantes, como a do Cláudio Prado, Alex Antunes, dois caras que vêm acompanhando Fora do Eixo e articulando, nos ajudando a criar esse conceito, a debater esse conceito, a instigar todo esse processo. Várias adesões também, tivemos vários coletivos novos entrando na rede, a maioria sendo aceita por unanimidade por toda a plenária. Aí na sexta-feira começou o Festival Jambolada, que também está acontecendo hoje e a gente não pode ficar para contemplar, com vários shows fodas. Eu particularmente gostei muito da programação de sexta-feira, que foi meu aniversário, então comemorei em grande estilo lá. Parabéns pra você, garoto. Valeu, velho. Manda parabéns pra seu pai. Atrasado. Pra você, nessa data querida. É nóis, momento parabéns atrasado aqui, mas muito feliz a galera dar essa moral aí. E aí a gente teve o Otto, show que eu queria ter visto, esse CD super foda dele. Certa manhã acordei de sonhos e tranquilos. E outras bandas que me surpreenderam bastante, Falsos Conejos, que dia 2 de novembro a gente tá trazendo em Sabará também. Todo mundo já fique ligado, dia 2 de novembro, junto com banda de Joseph Turton de Recife, que também vai estar nessa turnê com Falsos Conejos. Outro destaque foi o Cabroeira, que fez um puta show. Um show de foda. E ontem teve o Crawl, que é uma banda trash extremo, mas que é muito legal também, que eu gostei. Não pude pegar o começo porque a plenária final foi até as 10 horas da noite, foi muito intenso o fechamento do congresso. E é isso aí, estamos voltando para casa agora, cheio de trabalho para ser feito, preparando o planejamento 2012, congresso Fora do Eixo São Carlos. Estaremos presentes lá, 2011, estamos lá em São Carlos. Espero que com mais integrantes aí, mais forte do Forceps. E é isso aí, galera. Vamos acessar o foradoeixo.org.br/rádio para ouvir os trabalhos, os podcasts, as coberturas ao vivo. Vamos acessar também, vamos ver a Web TV. Ô Tim, qual que é o link aí da Web TV aí pra galera aí? Web TV? É Fora do Eixo barra TV Fora do Eixo. Isso aí, vamos acessar os trampos da Web TV também, foradoeixo.org.br, com toda a cobertura colaborativa de todos os membros do circuito. Vamos acessar, tem muito texto, muita foto, a galera inteligente trabalhando seus trabalhos autorais. E é isso aí, Telefone Sem Fio, nossa 13ª edição. Fiquem com Deus, até mais. Conectou, apresentou Telefones sem Fio.